Hashtag. Papai, meu papai Juliette, papai livre de desvios após oi toque. Papai Juliette, papai. Papai Juliette, papai, confirma para o controle que já vou visual na rota. Gente. Reporte retornando a rota na Pro de Toque. Papai Juliette, papai. Voo na 099 para o táxi, nosso PB 1379, 3 horas e 40, capítulo. Voo na 099, livre o táxi, debate Luiz, de ponto para a pessoa na 0, chame a torre 1 no 8 decimal 95, altímetro na 094. Rio Itaborga, autorizado o táxi, ponto para a chama a torre 099, voo na 099. Salvador, boa noite, meu Bono 099, no ponto de espera da 10 pronto. 2099, boa noite, autorizado a alinhar e decolar no 0140 graus com 89, gol no 099. Alinha e decola, dá 10099. Dono 1168, a sua identificação, mantenha a Prodimari para interceptar a chegada, o ajuste no 014, desça para o nível de voo 050, descendo via Mari. Dono 344, acione identificação, mantenha a proa de Pabog para a chegada da Mari, ajuste em Salvador no 014, desça para o nível de voo 070. Prossiga. Aguarde, gol no 168. De Catar, confirma a intenção de pouso, pistão no 0, pistão no 7. Pistão a 0 mesmo, senhora. Gente, está presente voo Ituna, desça para 3 mil pés, ajuste no 0, no 4, está autorizado procedimento NDB Zulu da pistão no 0, reporte estabilizado. Gente, está presente voo Ituna, está autorizado para destinar, foi isso? Inicialmente 3 mil. Dono 099 decolou os 25, chama o controle em 1208, boa noite. 208, obrigado. Nada. De Salvador, gol 1099, decolado. Som no 099, contato radar na decolagem de Silva via Arboruno para o nível de voo 360. Via para 360, gol no 099. Dono 1168, ao interceptar o fixo Mari, vai descer via até Itape, após Itape, voo Serra Vista 368. Tá, Romeu, Papai Juliette, Papai, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, reporte estabilizado. Descendo para 2.000, 014, reportará estabilizado, Papai Juliette, Papai. Papai Juliette, Papai, vai fazer um circuito à direita. Juliette Papá, livre desvio, apenas confirme por quantas milhas? É um pequeno desvio só, senhora, tem uma DTU aqui na minha frente, só um pequeno desvio. Você está retornando na proa de turno? Sim, você voltará na proa de turno, Papá Juliette Papá. Ono 168, informe velocidade indicada. Tablete a redução para 2409, número 2 na aproximação. Bono 344, tablete a redução para 2409. Gente, o Bono 344 prossegue via Mari. O controle está ciente da sua situação. Após o ITAP, está autorizado a Proto Serra Vita 368. Vai seguir o tráfego da companhia. Gono 099, voo Ielefa. Gono Ielefa, Gono 099. Papai Juliette Papá, reação da proa. Papai Juliette Papá, ciente, pode estabilizar. Camarada estabilizado, Papai Juliette Papá. Som no 168, desça para 4.000 pés, ajuste no 014, da presente, está autorizada a produzir a Vita 368. Complete a redução de velocidade para 2009, vai seguir tráfego na aproximação da pista no 01 Papa Alfa 4.000 com grau de 160. Ah, descendo 4.014, 0368, e a redução de 168. Sono 344, desce para o nível de voo 050, complete a redução para 2209. 1099, chame Recife na frequência 126, decimal 0 até número 28, decimal 8. Recife 260, 288, voo 190 na Brasília. Um 1068 está autorizado. Procedimento R9, reporte estabilizado. Reportar estabilizado, Opa, Juliette Papá, passando Duna, já estabilizando. Papá, Juliette Papá, complete a final e chame torre 1182-95. Na final, chamar a torre 1185, Papá, Juliette Papá. No 168, a pensar em informação, tráfego anteriormente informado que o precede na aproximação, agora passando a Serra Vita 366 com grau de 1,50, complete a redução para 1,709. Remativo, complete a redução, 1,68. Papá Juliette, papá, é, intenção de pouso 1,017. Pode ser na 1,0 mesmo, senhor. Já autorizado o pouso, pistão 0, vento 1,30 graus, 8 nós, papá, Juliette, papá. Papá, Juliette, papá. Bom, no 168, reduz a velocidade para aproximação final e chame a Torre Salvador 1,18,95. Torre 1,18,95, obrigado. Torre Salvador, boa noite, 1,18,98, final da 1,0. Seixo 1,168, continua a aproximação, reporte passando o CRV 372. Portal 372, no 1,68. 344, desça para 4 mil pés na proa do Serra Vista 368, autorizado R9 e reporte estabilizado. Complete a redução para 1,809. Está reduzindo 4 mil, meio para pouso, 344. Seu solo é os 37, direita, 1219, solo. Passando 372 no 68. Gentileza? Autorizado o pouso bicho no zero. Autorizado o pouso 1-0, gol 1-68. É de papai. Na alfa, reportaram de papai. Salvador, é o azul 2, bicho na avião, táxi 3, estacionamento, táxi 3. Autorizado, reporte o táxi, azul 25 na avião. Autorizado, está no táxi, obrigado. Uno 344, complete a sinal de chame torre 118 decimal 95. 195, boa noite. Papai, Juliette, papá, Juliette, contorno, terminal de passageiros, prossegue Lima, Mike até Quebec. No 68, solo aos 40, direito 121, desse ao nosso. 29, obrigado. Salvador, boa noite, 168, pronto. 168, táxi via Alfa, repórter da Juliette. Importante da Juliette. Papá Romeu, papá Juliette, papá, na Quebec, chame a torre 118 decimal 95. Táxi é o azul 2591, estamos com 64 a bordo, 4 horas e 30, alternando Porto Seguro. Azul 2591, livre do táxi, repartiu no Índia, ponto espera, pistão no zero, chame a torre, 1-9-95, ajuste altímetro no zero, no quarto. 714, vai parte o Índia, ponto espera, torre 295. Pajote Papá, está autorizado o ingresso na pista 17, informe livrando Babata. Gol no número 8, observando o ATR da do Pate 3, ingressa Juliette para o 05 após o mesmo, Juliette 05. Após o ATR da Juliette 05. Fala, Salvador, boa noite, na taxa de Foxtrot, gol 344. Gol no 344, taxa de alta, Juliette até o 04. Alfa Juliette para o 04, gol 344. Para a bata, frequência dele. Salvador, é o 2591, pronto, espera dar 1-0, pronto. Caso 2591 não autorizado, alinhar e decolar, vento 140 graus, 1-0. Alinhar e decolar, é o azul 2591, obrigado. Azul 2591, na decola 47, controle 120, decimal 8. 208, boa! Controle, boa noite, Azul 2. 7, 2591, né? Azul 2591, no contato radar na decolagem, suba via saída Coral para o nível 140. Via Coral 140. Possibilidade de voar Coral da presente? Autorizado. Oh, obrigado. 2591. Azul 2591 no controle. Na escuta. Foi ideal para Raíra. 215. Prezado direto Raíra da presente, Azul 2591. Grato. 2591 no. Salvador, boa noite. Voo 2046, Guarulhos, Maurício, Porto Alegre, São Paulo. Voo 2043. Autorizado Guarulhos, via Pedruma 0 Taubaté, nível 360. Decolo da pistola 0, primeira curva, direita, saída da EL, Leda, transição Bótiva. 5103, outro responder, 120.8, controle. E 2046, Guarulhos aprovado 360, conforme posse, 10 Taubaté. Decolo da 10, curva direita da EL, Leda, Bótiva. Responder, 103, controle 208. Correto, é bote pronto, feedback, funcionamento, gol 2043. Gostará. 096, acione identificação, desta via, chegada Mário para o nível 050, ajuste no 0 no 5. Desta via, após o TAP, será autorizado Serra Vitor 366. Mandou boa, tá? 3197 para 400 da UIS. Estou 3197, UIS que confere, autorizado Galeão, via UP 9857 MOS, nível 360. Decolva Tristuna 0, primeira curva direita, saída da Eule da Irumi, 5196 transponder, 120.8, controle Salvador. 360 autorizado, conforme plano, decolando a décima curva à direita. Da Eule da Irumi. 1-1-6 no transpondo 208, controle da 3197. Está 3197, correto? Pode pronto, pushback acionamento. Boa tarde. 591. 5 milhas para o limite da terminal Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha a proa de Raíra e chame o controle Ilhéus, frequência no 20.1. Obrigado. A 3858, acione identificação, desça via chegada à Mari para o nível 060, ajuste no 05. Mantenha-se na via, o número 2 na aproximação, aguarde autorização para o Serra Vitor 366. Via desça 060, ajuste no 05, terminal, gente, aguardo 73 com a informação IP para o Galeão. Chamou o solo, foi gol 1973? Foi o gol 1973. Gol 1973, tem essa informação X-Ray? Não. Autorizado Salvador Galeão, via para 9857. Nível de voo autorizado 360. Saída da Euleda Irume, da escola da piscina 0 com primeira curva direita. Transponder 5120, controle Salvador no 208. Estabelecido 63 milhas nordeste de Salvador. Vai na proa de Bonfi para interceptar a chegada Bonfi, ajuste no 05, reporte no ideal de descida. Tomara que é o descido, ajuda aí, sete malzinho. Copiou a Bonfi, dá presente? Apenas já Bonfi, daí sete malzinho. No 096, após ITAP, voo de Serra Vita 366 para o procedimento RNAV, desça para 2500 pés, ajuste no 015. Autorizado RNAV, reporte estabilizado. Bom dia, após o ITAP, leva ao 366, descendo para 2500, com 1500, autorizado RNAV, voo no 096. 3858, cancelada a restrição de altitude em TAP. Desça para 4 mil pés, ajuste no 015. 3 pés, 1-0, nós intervenções de TAP, técnica 3858. TAP, Stan 3858, está autorizado para o Serra Vita 366 e descida para 2.500 pés, ajuste no 015. Está autorizado o RNAV e reporte estabilizado. Estado com 366, 2.500, reporte no RNAV estabilizado, está 2795, voo inaprodu Serra Vita 367, está presente. Salvador Azul 2795, desça para 4 mil pés, ajuste no 015. Está autorizado manter velocidade máxima na descida. Gente, descendo para 4 mil, velocidade máxima, Azul 2795. RNAV 090, voo 096. Voo 096, complete a final e chame torre 118, decimal 95. 295, obrigado. Para 3858, reduz a velocidade para 2009, vai seguir tráfego 8 milhas à sua frente, o Boeing 738 com ground de 190. 100 metros de 3858.